Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Você está ouvindo Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Laura Teixeira e estarei com vocês aqui na próxima uma hora, nosso programa semanal aqui na Rádio Fiscar. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você está sintonizada aí a 95,3 FM ou então ouvindo a gente pelo site www.radio.fiscar.br. E hoje a gente está aqui com uma nossa conhecida aqui, a Ana Kill, que está voltando agora fazendo uma participação especial no programa de hoje. É, ultimamente minhas participações estavam sendo mais pela internet ali, no momento corneta. Mas hoje estou aqui então, participando, locutando com as meninas aqui. Lembrando que os contatos do Sessão das Seis, caso você queira entrar em contato com a gente, nosso e-mail é o sessãodasseis@gmail.com. Sessão das Seis com todos os S's do mundo aí. O telefone aqui da rádio, que é 3351... O telefone da rádio 8099, isso. E o MSN pra falar aqui com a gente ao vivo, que é radiofiscar@hotmail.com, pra quem não tem ainda. E pra você falar aí com a gente, então, falar o que você tá achando do programa, dar o seu feedback pra gente. E tem também sempre o Twitter. Twitter.com/sessãodasseis. Bom, vamos introduzir o tema da semana, então, que traz como foco aí as comédias, em especial no cinema e na televisão. Não importa se é no estilo pastelão, comédia inteligente, sofisticada, de humor negro, aquelas mais bobas ou até mímica. O que importa é o sucesso desses programas ou filmes de humor ao arrancarem de seus espectadores umas boas e sinceras risadas. Lembrando que esse é um gênero bem antigo, tá lá na história, no comecinho do audiovisual. É, ainda nos primeiros filmes mudos, a gente tem aí os maiores exemplos, que são o Charlie Chaplin e o Buster Keaton. Logo, um dos primeiros filmes de ficção mais importantes do cinema, o filme se chama Viagem à Lua, do Georges Méliès, já tem aí, então, essa coisa da pastelão, da comédia, colocada também nesse filme. É isso aí, o programa também hoje, a gente vai falar tanto de clássicos da comédia, como algumas promessas do humor nacional e internacional, então algumas coisas também mais novas aí, digamos. E a gente vai falar, então, de não só de filmes, como também vários programas de TV. E algumas das músicas que a gente vai tocar também são paródias. Vocês vão perceber que está muito presente, relacionado com programas de comédia e paródias musicais. Inclusive, lembrando que a gente está ouvindo aqui no BG, nesse background aqui do Sessão das Seis hoje, músicas da banda The Baseballs. Que, para quem não conhece, faz algumas versões de músicas pop famosas. Então, num estilo mais... Com muito humor. Com muito humor, num estilo mais rockabilly aí. Então, é bem legal essa, para quem curtir, procurar então a versão dos The Baseballs. Bom, então vamos introduzir o tema de hoje. É, um dos grandes nomes da comédia mundial é o programa Monty Python's Flying Circus, que é um programa de televisão britânico que foi ao ar pela primeira vez em 69. O Monty Python, na verdade, foi um fenômeno que espalhou-se por shows, filmes, programas de rádio, diversos jogos de computador e livros. Eles criaram aí uma legião de fãs, né, com um humor todo diferente, um humor britânico, né? E além de lançar os seus 6 integrantes ao estrelato, que é o Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Terry Jones e Terry Gilliam. Além do característico humor britânico, o Monty Python lançou aquele tipo de programa de humor em que existem várias pequenas cenas, né, a gente chama de sketch, que usavam mais temas surreais, assim, não era... rir sobre alguma coisa com sentido, geralmente trazendo aí uma coisa mais nonsense para os programas. A influência do Monty Python na comédia chegou a ser comparada ao impacto causado na música pelos Beatles, então foi realmente aí um marco no na comédia audiovisual, né? Além de serem ambos britânicos, né? Exatamente. E o Monty Python, além dos 45 programas de TV que eles fizeram durante os 5 anos que ficaram no ar, também lançaram alguns longa-metragens. Entre eles, os mais famosos são o Monty Python e o Cálice Sagrado, A Vida de Brian e O Sentido da Vida. E a gente vai ouvir uma música que é do filme A Vida de Brian, que é uma sátira na época de Jesus Cristo, assim. É bem engraçado esse filme, assim. Alguns acham que é blasfemo, mas eu particularmente acho muito engraçado e, genial, assim, o humor deles. É legal falar também que o Monty Python inspirou muita gente, né? Como falei que eles foram um marco. É, vários programas que a gente assiste hoje, tipo Saturday Night Live nos Estados Unidos, South Park, Adult Swim, foram influenciados por esse tipo de fazer comédia do Monty Python. E no Brasil, aí a gente tem também o clássico Cacete Planeta, que também é esse humor meio pastiche. E principalmente o TV Pirata, que é um exemplo bem aí influenciado. Foi bem, né, influenciado, verdade. Vamos ouvir então Always Look on the Bright Side of Life, do Monty Python. Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side. Always look on the right side of life. Come on, give up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you got to lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Nothing will come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Você acabou de ouvir a música Always Look on the Bright Side of Life, do Monty Python, aqui no nosso programa Sessão das Seis, hoje sobre comédias no cinema e audiovisual. Agora a gente vai falar do filme Sim Senhor, um filme de 2008, em que o personagem principal é vivido por Jim Carrey, famoso por seus personagens de humor em Hollywood, que depois começou a querer fazer um pouco mais, mostrar sua versatilidade como ator, fazendo filmes como Brilho Eterno de Um Momento Sem Lembranças e Número 23, onde ele tem um papel mais dramático. A história do filme, Sim Senhor, filme de comédia que estamos falando, é focada no personagem dele, que chama Carl, um homem que entra num programa de autoajuda, que é uma filosofia muito simples, aqueles programas de autoajuda bem, bem americanos mesmo, né? A filosofia desse programa é dizer sim para tudo e qualquer coisa. E as cenas desses encontros aí do grupo de autoajuda são muito engraçadas, assim. Imagina, aquelas coisas fervorosas, imagina uma igrejona enorme, cheia de fiéis, é tipo isso, assim. as pessoas que seguem essa filosofia são todas fervorosas e gritam: sim, vamos falar sim, todo mundo, não sei o quê. Isso é bem americano, né? Muito. Tipo, aquela coisa de salvar, né? Uhum. Enfim, e aí ele começa a seguir essa filosofia e nessas aventuras que ele começa a ter aí, falando sim pra tudo, ele acaba conhecendo a Allison, que é vivida pela Zooey Deschanel, que é a que fez 500 dias de Summer, 50 Days of Summer. Ela fez um papel na série Weeds, bem rapidinha, na segunda temporada, eu acho. É, ela tá aí, tá pintando. É uma bonitinha. É uma bonitinha, moreninha. Que parece, tem, na internet falam que ela é muito parecida com a Katy Perry. E ela, assim, de fisionomia, é bem parecida, assim, olho verde, aquele coisinha pin-up, assim. Bom, e a personagem dela nesse filme, ela é uma verdadeira maluca impulsiva, né? Ela tem uma banda com um ritmo todo estranho, que se chama Munchausen by Proxy. E aí até muitas músicas dessa banda dela fictícia acabam fazendo parte da trilha sonora do filme. É, mesmo porque a própria Zooey também é cantora, né? Ela faz parte da banda She and Him com o músico M. Ward. E no filme, então, ela faz uma parceria numa banda fictícia aí, né? Como a Gabi falou, que é com a Von Iva pra formar esse Eu não consigo falar. Munchausen by Proxy. Ela junta duas bandas pra fazer outra, é isso? Isso. Então, a gente vai ver uma música, na verdade, uma música tema, né? Chamada Yes Man, com a própria Zooey Deschanel e a Von Iva. Vamos lá, então, ouvir do filme Sim, Senhor. Estamos de volta então com a sessão das 6. Queria pedir para vocês aí fazerem seus comentários, conversarem com a gente pelo nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. A gente está aqui online para conversar com você, vocês podem dar opinião sobre as músicas que estão tocando, ou pedir música para os próximos programas, sugerir temas. Então fala com a gente aí, ou ao vivo também, pelo no chat aí do MSN, radiofiscar@hotmail.com. Bom, vamos. Acabamos de ouvir a música Yes Man, da banda Munhausen by Proxy, do filme, né, Yes Man. Agora vamos falar da série Os Normais. Acho que todo mundo conheceu e gostou, né? Acho que fez bastante sucesso aqui no Brasil. E uma das coisas mais engraçadas, foi uma das coisas mais engraçadas que fez na televisão brasileira, assim, acho que na questão de minissérie de comédia ali, foi o mais caprichado, né? Eu acho que tão famosa quanto Os Normais e que dura até hoje só A Grande Família, mas... Mas que é um humor bem diferente, né? E pessoalmente eu gosto mais dos Normais. Eu também gostei bem mais dos Normais. Bom, e Os Normais ficou no ar no Brasil, né? De junho de 2001 até outubro de 2003, que é com a Fernanda Torres, o Luiz Fernando Guimarães, com a Vani e o Rui. E aí, depois, na sequência, os longas metragens. Né? Ah, é, rendeu de... longa metragem. Que não é são muito legais, também perde um pouco do ritmo de série, né? Mas eu achei legal, achei que conseguiram manter o tom. O 2 não muito, o dois, né? O 2 bem sem ritmo. É. Assim, eu não lembro do 2, gente. Mas ainda dá pra dar umas risadas da Vani, né? E do Wiki. Eles são muito bons. Aí, essa série, ela era escrita pela Fernanda Young e pelo Alexandre Machado. Na primeira temporada, inclusive, tem algumas participações do Jorge Furtado como direção. E o núcleo é do Guel Arraes, que é esse núcleo toda de comédia. Essa turma aí, né? Na terceira e na última temporada, que também foi bem engraçada, teve a participação fixa especial do Celton Mello, como Bernardo Carlos, voz e violão. Ele era um músico aí que toca em barzinho à noite. E da professora de espirocada também, Maristela, vivida pela atriz Graziella Moreto. Que conseguiram entrar bem na vibe que a Rui e a Vani tinham, né? É, totalmente. Mas sem roubar também a atenção, né? Eu acho que era muito bem balanceado. Sincronizaram, assim. Foi bem sincronizado. Mas tinha algumas participações fixas de outros atores que eram muito engraçadas também, que era esse pessoal que fazia TV pirata antigamente. A Cláudia Raia, André Beltrão. Tem um personagem que chama Aldo, eu não lembro do nome dele agora, mas que ele tava sempre também. Que ele é da TV pirata, esqueci o nome agora. Mas enfim, vou procurar e eu falo pra vocês. Mas repete esse elenco aí, né? Bom, como a gente já falou, Os Normais fez bastante sucesso quando passava nas sextas-feiras à noite lá na Globo. Foi, inclusive, um dos programas de maior audiência de comédia nesse período aí da Globo. E atualmente ainda rola umas reprises no GNT, né, pra quem ainda quer assistir. E pra matar a saudade também, a gente vai tocar a música tema, né, a música de abertura dos Normais, que é o clássico do ícone brega Lindomar Castilho, Você é Doida Demais. Bom, eu queria dedicar essa música pra Fernanda, a nossa ouvinte que tá lá ouvindo Sessão das 6 diretamente de Londrina. Então um beijo pra você, Fê. Você Beigos. Também é doida demais. Vamos ouvir Lindomar Castilho. Entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo. Vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Preciso de amor doido sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar um nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E doida demais. Doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais. Você acabou de ouvir Você é Doida Demais, especialmente dedicada a Fernanda de Londrina. A música aí do Lindomar Castilho, que fazia parte da trilha sonora da série Os Normais. Você está ouvindo Sessão das Seis, tema comédias, aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. O filme que a gente vai falar agora, neste próximo bloco, é o filme Pineapple Express. Um filme recente aí, de 2008, que é mais uma das comédias produzidas pelo Seth Rogen e também pelo Judd Apatow, que é também o mesmo produtor do Superbad, e estrelada aí pelo Seth Rogen, que também fez Superbad, Ligeiramente Grávidos, e várias. A gente comentou bastante dele no programa sobre nerds. Bom, o Seth Rogen, que é o personagem principal, chamado Dale, vai visitar o Saul, que é o James Franco. Esse ator é o que faz o filho do Duende Verde no Homem-Aranha. Ficou famoso por esse papel de vilão. Ele é o filho, depois ele acaba virando vilão em não sei qual filme do Homem-Aranha. E ele, o James Franco, que é esse Saul, é justamente o traficante do Seth Rogen. Um visual muito bizarro, que tá quase reconhecido, né? De cabelo comprido, né? Meio ripão. Meio descabelado, é meio ripão. Bom, e aí, quando o personagem principal vai visitar esse traficante, começa a acontecer uma série de peripécias. É, e ele vai levar o filme. Porque eu vou dizer que ele tava com um novo tipo de maconha, que era o Pineapple Express, né? Que é um tipo super muito louco, que, enfim, vai. Enfim, que aí interessou. O Dale acaba presenciando, então, um assassinato cometido por uma policial desonesta e pelo chefe do tráfico mais perigoso da cidade. E aí, nesse momento, ele entra em pânico e acaba deixando pistas que fazem os bandidos chegarem a ele e ao Saul, né? O filme é engraçadíssimo e conta com cenas surpreendentes, como a de Dale dirigindo um carro de polícia roubado com seu pé preso no vidro da... É um humor bem marmelado. É, bem marmelado. Quando você acha que nada mais pode dar errado, vai lá e dá, né? É, o pé dele fica preso no vidro da janela da frente do carro e ele continua dirigindo o carro, entendeu? Eu particularmente não vi o filme e não tenho certeza se eu fiquei com muita vontade. Mas enfim, depois parece bem engraçado. Pela descrição da cena. Pela descrição parece ser engraçado, mas... Depois sou eu que não gosto de comédia, né? Não, mas tem os tipos. Tem os tipos de comédia que a gente não tem que discutir melhor. Esse aí realmente é um tipo meio marmelada, assim, né? Definição Sessão das Seis pro Pineapple Express. Ok. A música do Pineapple Express que a gente vai ouvir é a música Paper Planes, da Mia. Ficou bem famosa essa música, né? Ela foi lançada no álbum Kala, de 2007. E essa música também foi usada na trilha sonora do filme Quem Quer Ser um Milionário, em 2008, num remix lá um pouco especial, assim. Foi quando eu conheci a música pelo Quem Quer Ser um Milionário, mas depois eu descobri que ela já tinha sido lançada, inclusive tinha sido trilha aí do Pineapple Express. Então vamos ouvir. Só queria antes mandar um beijo aqui pro pessoal que tá falando com a gente no MSN. Um beijo pro Thiago Mal, pra Lígia, pro Fábio, pra Michelle Zatoni e pro Thiago Monzani, que estão ouvindo a gente aqui, falando com a gente no Hotmail, no MSN. Então também falem com a gente, mandem as suas opiniões também. E vamos continuar então agora com Paper Planes, da Mia, trilha sonora do filme Pineapple Express, aqui no Sessão das Seis. If you catch me at the border, I got visas in my name. charges, pumping my gas. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. É isso aí, estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Paper Plans com a Mia, trilha sonora do filme Pineapple Express. Você está ouvindo Sessão das Seis, especial comédias. E a gente vai falar agora de Betty a Feia. Na verdade, a gente vai falar do original, a telenovela que foi criada na Colômbia em 99 e foi inclusive exibida aqui no Brasil pela Rede TV em 2003 e 2004. Na história, a feinha Beatriz Solano é apaixonada pelo seu chefe, que é um dono de uma organização empresarial do mundo da moda, a Ecomoda. E aí, não, é esse ambiente aí todo com brigas de ego e brigas por quem é mais bonita e, né? Toda aquela vibe Diabo Veste Prada, aquela, né? É, exatamente, a vibe... Bom, a vibe do mundo da moda cruel, né? E aí que ela vai parar e ela tenta se destacar pelos outros atrativos, né? Ela é uma personagem simpática, inteligente, carismática, todo mundo acaba gostando dela, né? E aí ela tem esse forte apelo ao público pelo seu carisma, né? E a sua alegria. Ela é toda desastrada e acaba fazendo as pessoas rirem. A gente se identifica bastante né? Ela. E acaba torcendo bastante. Bom, a novela fez um enorme sucesso, estrondoso. E um sucesso que acabou sendo internacional. Vários outros países compraram os direitos de exibição e também acabaram fazendo remakes, fazendo suas próprias versões de Betty a Feia. O remake mais famoso é o seriado Ugly Betty, dos Estados Unidos, que também acabou de terminar a temporada agora e também é bem engraçado. E o Brasil também tem a sua versão, que é da Rede Record, chama Bela a Feia. Acho que a Gisele Thier é a personagem Gisele principal, Thier, né? É. E na Ugly Betty é a América Ferreira. América Ferreira. Ah, e a vilã daqui é a Simone Spolador. Tem todo um casting bizarro. A música que a gente vai ouvir é da série colombiana e toca na abertura de Betty a Feia original. Vamos ouvir Yolanda Rayo cantando Se Dice de Mi. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadre, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzo. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, dos hombres están, critican si ya la línea que le di, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice muchas cosas, más que el mundo me interesa, porque pierden la Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así, que digan lo que quieran. We'll be right back. ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros timores que producen sensación. Si soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la punta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si al mundo le interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Anda, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque no me está siempre fui. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. Vocês acabaram de ouvir Cedi Cedemi com Yolanda Rayo. Uma música aí numa pegada mais latino-americana. Então, essa é a música abertura oficial da Betty a Feia, da novela colombiana. E continuando o nosso tema de comédias, a gente vai falar agora do Flight of the Conchords. Pra quem não conhece, esse é o nome de um dueto da Nova Zelândia, formado por Brett McKenzie e Jermaine Clement. E eles usam uma mistura entre guitarras acústicas e umas observações sagazes, assim, umas paródias interessantes do cotidiano e também parodiando até blockbusters de cinema, né? Eles são um dueto de comédia e de música. E eles acabaram virando uma série de rádio na BBC e depois viraram uma série de TV nos Estados Unidos, que estreou em 2006. Na série de TV lá nos Estados Unidos, eles realmente são dois cantores neozelandeses que estão nos Estados Unidos e que são um fracasso total. Como o empresário deles é o único funcionário da Embaixada da Nova Zelândia, raramente eles conseguem shows e possuem apenas uma única fã. Por eles serem músicos, em todos os episódios da série há um aumento musical, que deve ser o dom master deles, né? Onde eles param tudo só pra cantar. Então, as músicas costumam ser bem exóticas e bizarras, como a que ouviremos agora, que trata de uma situação dos personagens fingem falar francês, mas percebe-se que eles só sabem o básico da língua. A gente pode ter uma ideia da cena pelo nome da música, que chama Full da Fafá, que é o que a gente vai ouvir agora, Full da Fafá, pelo Flight of the Conchords. Eu só queria aproveitar e mandar um beijo para mais um ouvinte que está falando com a gente aqui na internet, o Bruno Chinhonha está falando aqui, que mandar um beijo especial para ele. Vamos ouvir então Flight of the Conchords com Full da Fafá. Come on, it'll only take 5 minutes. We've been out here talking about it for 2 hours now. What do I have to do? Just make me seem popular. If I say something, you agree with me. All right. Hi. Hi. I'd like a croissant, please. Yes, that's true, he would. Okay, a croissant, sure. He's very popular. Be more subtle about it. That's true, I suppose he didn't have to say that. Je voudrais une croissant. What? Je voudrais une croissant, je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, j'arrête de partir. Baguette. Baguette. Fafá, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette. Pierrot des chiens. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Fou de fa fa. Fou de fa fa fa fa. Fou de fa fa. Aïe. Fou de fa fa. Où est la piscine? Splash splash. Hein? Hein? Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Acabamos de ouvir a música Full da Fafa, do Flight of the Conchords. Deu a perceber que era uma música em bromation aí de francês que os personagens fizeram aí num episódio da série, né? Flight of the Conchords. Bom, vamos falar agora do programa Comédia, o Comédia MTV. Acho que não sei se todo mundo conhece, mas ele estreou este ano e conta com um grupo de humoristas da nova geração e seu elenco, que a MTV foi reunindo ao longo do ano passado vários humoristas, né? Aí eles se reunindo agora num programa só. Sendo que a maioria deles vem ou tem influências do stand-up, que é o Marcela Diné, a Dani Calabresa, Fábio Rabin, Rafael Queiroga, Bento Ribeiro, Paulinho Serra e vários outros. Inclusive essa coisa da influência do stand-up e também de programas com bastante improvisação, eu acho que é a corrente de humor recorrente, a tendência de humor mais corrente no momento, assim, né? É verdade. A gente vê esses programas se proliferando não só na MTV, que é já um canal de tendências, assim, onde as coisas começam na MTV, e aí quando as outras emissoras falam, ah, beleza, a gente pode fazer também, né? Se tá rendendo na MTV, vai render aqui, né? Né, esse de improvisação da MTV é o quinta categoria, mas, assim, existem outras... Mas que fez o maior sucesso, assim. Tudo Improviso, que é o da Band, é Tudo Improviso. Agora o Mion saiu da quinta categoria da MTV e fez o programa dele na Record, que estreou agora também, que chama Legendários, que tem uma vibe também improviso. Então, mas o Marcelo Adnet, assim, saindo um pouco dessa vibe do improviso, né? Desse programa, que esses programas que a gente citou agora, eles são de improviso direto, que você vê que eles estão fazendo na hora, né? Isso. Mas, por exemplo, outros exemplos legais também é o 15 Minutos. Furo MTV também. Então, a MTV tem investido muito nesses programas de humor, né? A gente tava falando aqui, nós três, aqui no estúdio, que a MTV agora passa mais programa de humor do que clipe, né? Porque o clipe todo mundo vê, tem acesso à internet, tem acesso em vários outros lugares, né? A gente começou a ver mais clipe no YouTube e na MTV acaba tendo mais espaço pra esse tipo de programa. Essa reestruturação mesmo, assim. Não só mais programas de humor, mas mais programas de comportamento em geral, reality shows, é bem mais isso que a galera tá levando pra MTV agora, né? Por conta do YouTube. Voltando a falar do Comédia MTV, que é o nosso foco neste momento. Programa. Bom, a gente já falou o nome dos humoristas que participam, e é aquela velha história de sketches com humor mais surreal, meio nonsense, imprevisível e também com bastante humor negro. Segundo o próprio Marcelo Adnet, que é humorista aí do programa. Ele é tipo humorista-chefe desse programa. Editor, né? Não, humorista-chefe. Ele diz então que tem influências do Monty Python, que a gente já falou aí no comecinho, TV Pirata também, e do famoso Saturday Night Live. É, e no Comédia MTV, sempre no fim tem um clipe, que cada vez eles fazem uma paródia com algum tema, né? E umas esquetes mais famosas nesse bloco foi o Conexão Playground, que eles faziam uma música de rap, só que com temática infantil. Quem quiser pode dar uma olhada no YouTube, procurar lá Conexão Playground do Comédia MTV, vocês vão achar o vídeo lá, é bem engraçado, assim. Mas a gente vai tocar aqui a música da paródia de pagode que eles fizeram, que foi o Metáforas do Prazer, cantado aí pelo elenco do Comédia MTV. Preciso te falar uma coisa. Eu arrumei um substituto pra você. Mas Cristo... Não fala nada. Eu vou embora. Vamos lá. Eu só preciso te dizer uma coisa. Quando eu te escalei no campo da ilusão, você contundiu a minha paixão. Eu quero conquistar 3 pontos no teu coração. Osasco, comigo vai, vem. Quando eu te escalei no campo da ilusão, você contundiu a minha paixão. Eu quero conquistar 3 pontos no teu coração. É como eu sempre digo, em matéria de amor, o melhor é respeitar as ordens do professor. Só não desista do jogo de novo, por favor. Quem amarela duas vezes tá expulso do amor. Ninguém vai levantar bandeira, vai pedir nosso lance. Vai ter resultado positivo o nosso romance. Você vale 2 ou 3 olas. Pimba na gorduchinha vai entrar. A bola tem que estar toda dentro pro amor rolar. Me dá mais 3 minutos de acréscimo. Me dá um tempo extra pra paixão. Não quero acabar no banco da desilusão. Nosso amor não tem paradinha, nem bola nas costas. Eu vou partir direto pro ataque, como você gosta. Eu vou te dar um carrinho pra correr. Eu vou te dar um cartão pra ter prazer. Eu vou te dar uma tabelinha pra não ter bebê. Não vou pagar sua pensão. Vou te chutar pro gol então. E eu chutei e a bola não rolou. E eu chutei e a bola então gritou. Peraí, galera, como assim ela gritou? Bolas não gritam, deve ser você. Eu me perdi na metáfora do prazer. Exagerei nas figuras de linguagem, como os poetas fazem, comparando duas coisas. Quando eu te chutei, foi conotação. Não vai ter replay, essa agressão. Eu quero ser absorvido no seu tapetão. Você acabou de ouvir Metáforas do Prazer. Não se assuste, não mude de rádio. A gente não está tocando pagode. É que hoje o programa é sobre comédias. E aí um dos tipos de humor que foi bastante recorrente no programa é o humor de paródia. A gente acabou de ouvir o elenco do programa Comédia MTV fazendo aí então uma brincadeira com o gênero musical tão popular no Brasil, que é o pagode. E eles ainda colocaram na letra futebol e amor, né? Então misturou tudo. Pagodão, futebol e amor. Gente, é inesquecível também a paródia que os Mamonas faziam também de Subia pagode. A serra, alemão. Enfim, esse humor é bem recorrente. A gente tem aqui exemplos brasileiros como os Trapalhões também, que tinham várias paródias também. Os Simpsons fazem paródias... Faz paródia direto também de... Eu lembro musicais. Bastante do musical da Evita Peron, que a Elisa é Evita. Enfim, esse é mais um... E vazou esses dias uma abertura, uma pseudo nova abertura dos Simpsons com uma paródia do... Chico TikTok, da TikTok música da queixa. É. Que é horrível, mas enfim, é engraçado. Rolou a comédia, né? Simpsons, né? É, o Thiago Mal aqui no MSN também lembrou do Team America também, um desenho também de comédia, que também tem várias músicas. Então assim, várias coisas aí, ele também falou dos Trapalhões, várias dicas que poderiam ter entrado no programa de comédia aqui, mas a gente acabou fazendo uma seleção aqui pra vocês. Se a gente quisesse colocar todas as comédias, os tipos e os preferidos de comédia, a gente ia ficar um tempão aqui falando. Então vamos agora para a agenda da semana. Agenda da semana. Bom, queria avisar que os cineclubes aqui da cidade de São Carlos, o Cine Quanon, o Cine São Roque e o Afrocine ainda estão sem programação esse ano. Mas o Sinufiscar está voltando aí em atividade com o gás todo aí. Essa semana vai passar o filme O Profeta das Águas. Lembrando que o Sinofiscar tem sessões às quartas-feiras, às 19h, no Teatro Florestan Fernandes. E essa semana vai ter debate com o diretor do filme, que é o Leopoldo Nunes. E no CDCC, o Cineclube do Centro Cultural da USP, tradicionalmente aos sábados, no dia 17, às 20h, vocês poderão ver Tristana, Uma Paixão Mórbida, que é um filme do Luiz Buñuel. A gente falou tanto aí de humor surreal, um dos grandes expoentes do cinema surreal, Buñuel. Vamos lá conferir então Tristana, Uma Paixão Mórbida, no CDCC, que fica na rua 9 de julho, número 1227, no centro. É isso aí, lá no Sesc São Carlos, o filme desse final de semana é o Soul Kitchen, o mais novo filme do diretor alemão de origem turca, Fatih Akin. Esse filme vai passar, então, sábado e domingo, às 18h. E como é um filme bem ligado à música, né, como sempre, os filmes do Fatih Akin têm bastante relação aí com a sua trilha sonora, com música, inclusive com os personagens desse filme, a gente vai tocar uma música do filme Soul Kitchen. A gente vai ouvir a música We Got More Soul, do Dyke and the Blazers, que toda a trilha sonora tem uma pegada mais soul, assim, é bem bacana. Então a gente vai ouvir aqui uma música e daqui a pouco a gente volta pra terminar a agenda da semana. Vamos voltar então com a agenda da semana. Antes disso, a gente acabou de ouvir a música. Qual é a música, Laura? A música se chama We've Got More Soul, do Dyke and the Blazers. Isso, do filme Soul Kitchen, que está em cartaz no Sesc. Vamos continuar então com a agenda da semana. Eu vou falar do Cineclube do Centro Cultural, que está com o quarto ciclo de cinema Olhares Urbanos, o cinema e as cidades. E aí, nessa segunda-feira, dia 17, às 19 horas, a gente vai ver o filme Subway, do Luc Besson. E lembrando que as sessões são no Centro Cultural da USP, com a entrada pela Carlos Botelho. E no Cine São Carlos você pode conferir aí o grande sucesso do filme brasileiro Chico Xavier e também Homem de Ferro 2, dois grandes sucessos aí no Cine São Carlos. E no Cine Iguatemi estão em cartaz, entra hoje em cartaz o Robin Hood com o Russell Crowe, né? E a Cate Blanchett. Também continua em cartaz o Homem de Ferro 2 e também o Alice no País das Maravilhas, que tá na versão dublada no Cine Iguatemi. Então quem tiver a fim de assistir, só fique esperto aí que a cópia que tá aqui em São Carlos é dublada. E é isso aí, a gente vai terminando a sessão das 6. A gente gostaria de agradecer a audiência, quem curtiu o programa com a gente hoje. Entrem em contato com a gente, mandem um e-mail, sessãodas6@gmail.com, ou comentem no nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. Vamos ouvir então a música do filme Alice, que é a música tema do filme, tem um clipe também todo com a temática do filme, e é a música da Avril Lavigne. É isso aí, gente. A gente tocou pagode, Avril Lavigne. O programa de hoje tá uma maravilha. Tá eclético. Vamos então ouvir Alice, do filme Alice. Survive when the world's crashing down, when I Bom, acabamos de ouvir então a música Alice com a Avril Lavigne. Vamos finalizar então a sessão das 6 de hoje. Lembrando que você pode continuar em contato com a gente durante a semana no nosso e-mail sessãodas6@gmail.com, no nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. Então entre em contato com a gente, faça sugestões, estamos esperando. E o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. A gente vai finalizando então, fica aqui o nosso convite para você curtir um cinema aqui em São Carlos ou a virada cultural para quem vai na virada. E até semana que vem, eu sou a Ana Kiel participando especialmente aqui, visitando o Sessão das 6. Eu sou Laura Teixeira. E eu sou a Gabriela Nogueira, até semana que vem, gente. Boa noite. Yes, then you'll know you're in and you're out, you're up and you're down. We used to be just like twins, so in sync, the same energy. Now's a dead battery. Used to love, found my thing, now you're plain boring. I should know. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we wake up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and Sessão das 6.